Controle Salvador, bom dia, um voo 18 no 7, cruzando 1500 pés na Dael. Voo 8 no 7, contato rádio da Colagem, mantém o nível 360, saída da Dael. Na Dael, 360, autorizado 18 no 7. 3399, a linha decola, pistão no 0, vento no 2, 0 grau, 079. Aqui decola, já 3399. Avião decolado 51, controle 208. 208, 339, bom dia. Bom dia. Oito no sete, chama centro Recife, na frequência 12, corrige 13325, alterna 13395. Contato radar na decolagem, manter o nível restrito 340. Caso fale como caso, irá manter o 340 como final. Saída da EL, UTA 3399. 340 com restrito, UTA 3399, só está progredindo a EL. Autorizado. Obrigado. Bono 817. Gol 1817. Alto, onda 1, já está por onde? Bridge, está presente? Chame-se Recife, solicite diretamente ao mesmo, na frequência 13325, alterna 13395.